Eu, minha mulher e minhas cópias. O que você fez? Demoli a entrada. É, bom trabalho. Qual o problema? É, sabe, é a entrada errada. Esse é o problema, você não acha? 2933! E esse é o 2935! Ei! Estamos na casa! Que idiotas! Detesto dizer isso, Douglas. Mas vai sair bem caro. Vai ser caro para quem? Doug, eu estou sem grana agora, quer dizer, eu estou muito apertado, certo? Doug, eu não posso pagar por isso, certo? Mesmo se fosse minha culpa, o que eu não estou dizendo, se falar com meu advogado. Cale-se, cale-se. Ah. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos começar a trabalhar e faremos as duas entradas, entendeu? Não me importa quanto tempo vai durar. Ninguém vai para casa até não terminar. E se me disser mais uma palavra, Vic, eu juro por Deus, uma palavrinha a mais, eu vou pegar uma britadeira e vou matar você com ela, entendeu? Entendeu? Eu entendi, Doug, entendi. Obrigado. Alô, Kenny. Ah, sim, sim, sim. Oi, Ed, como vai? Teve problemas hoje, hein? Dando empreitada de graça. Poderiam ir para a minha casa. Por que tem que reclamar quando entra aqui, hein? Sempre diz alguma coisa, né? Não, não, ouça. Manda essas plantas via fax para cá. Agora. Espera aí. Tem outra ligação. Alô? Ah, meu bem, como vai? Eu ia ligar. O que foi? Oh, mesmo, é. Não, não, não, não, não. Eu sei o que é. Não é o aquecedor de água. Estava precisando consertá-lo, mas é que... Troca. Frene! O meu fax ficou louco de novo. Doug. Ah, sim. O que é? Hã? Você me odeia? Não, Del, eu não te odeio. Por que quer pôr um fim na minha vida? Tem um cara em Beverly Hills que apontou o dedo no meu nariz e vai me processar. Você destruiu a entrada dele? É, isso mesmo. E foi a propósito? Ah, oh, não, não, não foi a propósito, Del. Ouça, nem pense nisso, não pense mais nisso. É responsabilidade minha e eu vou lá e ajeito no meu tempo livre. Ah, e que tempo é esse? Porque o Ted me disse que não terminou o serviço em Malibu ainda. Sabe o que eu acho? Não, Ted. O que você acha? Temos que trabalhar mais horas. Este não é um trabalho que se faz das 9 às 5. Assim não terminaremos. Onde eu trabalhava, tinha um ditado. Se você não vier no sábado, não apareça no domingo. Está falando nos fins de semana? Em fins de semana, noites, férias, o que for preciso, eu topo. Meu escritório em 2 minutos. Certo. Tem algum estegossauro? Não, eu tenho um iguanodon e um tiranossauro. Eu terminei o estegossauro. Oi, pai. Oi, filho. Como vai? Bem. Que bom. Oi, meu bem. Já deu uma olhada no aquecedor? Meu bem, eu acabei de entrar. Certo, Zack, sem banho hoje. Ah, que bom! Escova os dentes e vá dormir. Não foi a reunião das bandeirantes. Meu bem, eu não sou bandeirante. Eu sou escoteiro. Foi a graduação da Jennifer. Oh, nossa, eu esqueci. Eu liguei avisando. Eu sei. Eu sei, desculpe. Esqueci totalmente, esqueci. Ela ficou magoada? Claro, todos os pais estavam lá. Inclusive divorciados. E as mães lésbicas? Todos. Certo, onde é que ela está? Está no bar, bebendo. Legal. Ela está dormindo. Onde estava? Disse que iria. Eu tive que ficar até tarde, meu bem. Tive que ficar até tarde. O King pôs na rua o Rich DeGrasse. Está brincando. Por quê? Porque, sim, ele trabalha mal. Mas posso dizer, ele faz o serviço bem devagar. E quem vai ficar no lugar dele? Vou lhe dar uma dica. Você dorme com ele. O cara da locadora de vídeo. É. O cara da locadora. Sabia que saía com ele, só não sabia que dormia com ele também. É. Nossa, querido, que bom. Então é como uma promoção. E é. Não é bom? Adivinha quem vai fazer o trabalho que eu estou fazendo. Vai fazer tudo sozinho? Vai ganhar mais dinheiro? Ah, acho que é uma questão de prestígio. É, sim, acho que é isso. Provavelmente vão me dar uma placa ou alguma coisa assim por ser tão bom. Meu Deus, não. Isso é ridículo. Quase não vemos agora. Não pode dizer que você não quer. É claro que eu posso dizer que não. Aí você corre atrás da comida. Não se preocupe, meu bem, eu dou conta. Está tudo bem. Eu vou dar uma olhada no aquecedor. Jennifer Kinney. Eu desejo encontrar o caminho que será a felicidade do meu coração, porque me levará ao fogo da generosidade humana aceso por aqueles que foram antes de mim na trilha do acampamento. Parabéns. Obrigada. Isso é demais. Aham. Nossa, não sei. Eu tenho que... Tenho que pensar sobre isso. Bem, eu não sei, mas realmente agradeço. Oi. Bem, obrigada, obrigada. Certo. Bem, eu ligo, obrigada, certo. Tchau. Tudo bem? Tá com fome? Não, tô cansado demais para comer. Eu vou comer cereal. Então, quem era? A Valerie. A Valerie? É. Quem ligou para ela? Não comece. A empresa acabou de nomeá-la gerente regional. É mesmo? Sabe, é estranho. Mas quando deixei o trabalho para ter o Zack, eu estava melhor do que ela. Eles pensavam mais em mim do que na Valerie. Ela ligou para dizer como estava indo bem? Bem, não. Ela me ofereceu seu trabalho antigo agora que foi promovida. Então, tá pensando em voltar a trabalhar na imobiliária? Sim, o que você acha? O que eu acho? É. Sabe, vamos ver, nos primeiros meses não vai ganhar praticamente nada, certo? Você sabe, desse jeito. Então, sabe, vamos gastar dinheiro para que cuidem das crianças. Você trabalhando, eu no trabalho, sabe, eu não sei. De repente, nós dois vamos perder a reunião das bandeirantes. Bem, eu estava pensando que me ajudasse um pouco com as crianças. Como? Quando eu posso fazer isso? Bem, eu estou falando nas emergências. O quê? Uma emergência imobiliária? Bem, minha vida inteira é uma emergência. Não vou voltar a trabalhar, não é? Sempre dissemos que um dia voltaria, mas agora percebo que nunca mais vou trabalhar. Eu... Pegue meu emprego, certo? Vá construir prédios, mas chegue lá às 6 da manhã, pelo menos. Certo? Chame um exorcista. Eu não sei de onde veio isso. Eu sinto muito. Laura, ouça, eu sinto muito. Me desculpe. É, que bobagem. Sabe o que precisamos, Laura? Precisamos nos organizar e tudo vai ficar bem. Não precisamos disso. Precisamos de um milagre. Instituto Gemini, Malibu, Califórnia. Uma vez terminado o serviço dos dutos, isso deve funcionar. Não posso estar em dois lugares. Tem que me ajudar. É uma gracinha, cara. Ei, Alguém está te pagando para olhar traseiros? Isso eu sei que vocês fazem muito bem. Vamos lá, gente. Eu preciso de vocês aqui. Senhor, temos um problema aqui no porão. Ah, não. Ei, segura aí, cara. Aí, não atrapalha. Vai ficar aí, é? Deixa comigo. Se não tivesse feito isso, não teria acontecido. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. O que é isso? Certo, perdi a cabeça. Nós vamos consertar os dutos logo, logo. Nossa, isso toca a cada 5 minutos. Trabalhando duro, né? É, sim. O que você faz? Não, meu. O seu. Ah, construção. Uhum. Muito duro. O que faz para relaxar? Eu jogo golfe. Ah, é um ótimo jogo. É. Você joga muito? Deixa eu ver. Não, e eu vou ter que jogar menos, isso me aborrece. Não tem que viver assim, sabia? Hã? Com todo o respeito, esqueci de estudar medicina. Posso ajudá-lo? Me ajudar como? A mudar de vida. O que é que você faz aqui? Faço milagres. Claro. Me ligue. Eu me sinto culpado porque eu não passo tempo suficiente com a minha esposa e meus filhos. E então eu fico magoado com isso porque, sabe, eu acho que deveria ter mais tempo para mim. O trabalho vem em primeiro, minha família vem em segundo e eu em terceiro, lá atrás, segurando tudo, sabe? Ah, eu não sei. Isso é loucura? Eu não sei, não sou psiquiatra. De qualquer forma, não precisa de um. Esses problemas não são mentais, são reais e requerem soluções reais. O que você faz? Bem, já disse, eu faço milagres. Eu crio tempo. Eu faço clones. Sim, certo. Doug. Sente-se. Sou um geneticista. Há 15 anos comecei fazendo clones de vírus. Clones de vírus. E há 10 anos eu fiz o clone de uma solitária. Deus o abençoe, senhor. Depois, macaco. E o ano passado... Olá? Ah, bem na hora. Ah, olá. Esse é Doug Kinney. Está construindo os novos escritórios. É claro que conheço o Doug. Já vimos umas plantas um dia. Hã? É, estava velejando. Ah. Espere aí. Você entende o que lhe sugiro? Sim, claro. Por que não entenderia? São fotocópias de gente. Isso. O processo leva 2 horas. Não, mais ou menos. Leva umas 2 horas, mais ou menos. E no final, tem o que precisa. O que é que eu... Que eu preciso? Tempo. Tempo. Tempo. É só isso. Para tudo. Digamos que me interesse, sabe, é que... Sabe, nada elegante. Eu sou o básico. Eu sou o básico. Quanto custa? Doutor, estamos prontos. Ah, muito bem. Desculpe parecer criança, mas me prometa que tudo vai correr bem. Doug, você vai estar bem. Não deve se preocupar. Ah, que bom, muito bom. Eu não vou ficar parecendo com esses caras, não é? Bem, espero que não. Eu também espero. Cuidado. Ai, que droga. Isso mesmo. Deite-se e ponha os pés nos descansos. Desculpe, mas você viu o filme A Mosca? Uhum. Sabe, o Jeff Goldblum aparece com aqueles olhos enormes. Você me entende? Visão periférica é uma coisa, entende o que eu digo? Mas aquilo era um horror e ele ficava comendo tudo com aquelas mãozinhas. Vamos, relaxe agora. Certo, desculpe. Fique calmo, fique calmo. Isso. Oh, mas o que acontece? Isso só vai ajudá-lo a relaxar. Até agora não funcionou. Desculpe, o meu tio, ele foi ao dentista um dia e depois daquilo ele nunca foi o mesmo. Eu não sei se o negócio, sabe, da sucção ficou preso na garganta, eu não sei. Mas depois disso ele sempre... Conte até 100 de trás para frente. Acho que vai funcionar e 100... Thank you. Eu estou bem. Ah, você está ótimo. Ei. Então, quer dizer, ele já está pronto? É um menino? Eu quero dizer, funcionou? Isso é ele? Não, temo que você seja isso. Como assim? Eu sou isso? Eu não posso, eu não... Quer dizer que acha que sou o clone? Isso mesmo. Não posso ser o clone, sou eu. Ele que é o clone. Não, não, eu. Veja, eu sou eu. Sou eu. Me ajudem, sou eu, não é? Espere um pouco. Sente-se. Tem que ser eu. Segure isto. Isso aí. Bem, veja isto. O que está vendo? Vejo um dois. Está vendo? Espere aí. Eu me lembro de tudo. Eu me lembro que eu vim até aqui e me colocaram esta roupa. Depois me deram uma injeção. É claro, tem todos os sentimentos do Doug. Todos os segredos, todas as memórias. Até o momento da conagem. Mas daqui para frente, até um certo ponto, vocês terão experiências diferentes e começarão a divergir. E o que é que ele come? O que come? Então, mas o que eu sou? Um hamster? Desculpe, desculpe, mancada minha, não quis dizer isso. Quis dizer, deve comer alguma coisa. Ele é uma pessoa como você. Bem, lhe daremos uma identificação dupla, umas roupas para ir até em casa e você toma conta do resto. Agora vou deixá-los a sós. Vão ter muito o que conversar. Vou estar no escritório. Impressionante. O que foi? Nada, nada. Então, de onde você é? Agora fique abaixado, abaixado mesmo, abaixado. Mais ainda, você quer que eu fique debaixo do carro? Que bom, a Laura não está em casa. Certo. A suíte Middle. Não se preocupe, vamos ajeitar tudo. Então eu vou morar aqui, hein? Bem, quer dizer, não pode morar em casa comigo e a Laura. É que, como é que iria ser? A Laura acorda de manhã e diz, Doug, Doug, é melhor irem trabalhar, senão vocês vão se atrasar. Deu para entender? Você entende? Ei, não se preocupe, eu estou lhe dizendo, vamos limpar isto aqui, vamos colocar uns tapetes, televisão e o som, então pode ser um lugar muito legal. Ei, sabe o que mais? Uma antena parabólica, que tal? Todo aquele esporte, os filmes. Ah, eu não sei, não, não sei. Ah, o que é isso? Eu não sei se a Laura vai gostar disso. Ei, cara, eu sabia. Você tá laçado. Que é isso? Eu não tô laçado. É sim, tá laçado, parceiro. Não estou. É, tá bom, tô sim. Ei, alguns caras são assim, tudo bem. Não, tá certo, tudo bem, tudo bem. Mas de qualquer forma, temos que planejar algumas coisas. E olha só. Anda logo. O que você está fazendo? Pode usar até comprar as suas. Ei, olha, eu vou até aí e te dou uns tapas, hein? Olha, cuidado, hein? Vamos, vamos, anda logo. Espera, espera, devagar, né? Devagar. Eu me perguntava onde estava. Ele é ótimo. Adoro essa jaqueta. Muito bem, então, por segurança, sempre use o portão do jardim quando for sair. Era bom escurecer as janelas também. Boa ideia, boa ideia. É o que mais é, temos que bolar uma estratégia de trabalho. Entre nós dois, vamos trabalhar demais. Vamos arrasar. Seremos invencíveis. Teddy. Vamos destruir o Teddy. Vamos botar no chão. Sim, eu quero pegar. Fale comigo. Ele, ótimo, fale comigo. Vou arrasar com ele. E agora, agora uma trombada. A Laura chegou. Oi, Laura. Oi, meu bem. Isaac, me ajude. Papai! Olá. O que estava fazendo lá em cima? Ah, só estava procurando umas coisinhas. Oi, pai. Oi, rapaz. Nossa, como você está bonita hoje. É mesmo? É. Ei, vocês querem passear mais tarde? Claro! Certo, a gente pode ir a um cinema, sabia? Vamos. Vamos. Ei, eu posso dar uma carona se quiser. Não, obrigado. Não posso pegá-lo. Bom dia. Doug, quando foi que chegou? Ah, sei. Faça umas cópias, sim. Meio período hoje, Ted. Não passou o dia. Ei, Del, vamos fazer uma reunião? O que acha? Claro. Veja, aqui estão os relatórios das Palisades, datas, projeções, tudo, tudo. Quando teve tempo para fazer tudo isso? Devemos fazer isso todas as manhãs. Você está bem? Parece cansado. Eu estou bem. Ei, Del, 2 minutos, sala de conferências. Que tal? Claro. Descubra o que comeu no café da manhã. Com muito prazer. Bom dia, Franny. A reunião já começou? Pensei que já estava lá. Como eu poderia estar... Você me viu lá? Achei que sim, mas estava com uma camisa diferente. É, estava. Estava com outra mesmo. E sabe por quê? Eu derramei café nela. Então resolvi voltar para o caminhão enquanto estava... No banheiro? Perfeito. E pensei que eu deveria pegar outra camisa que guardo para emergências. Tipo, nunca se sabe o que pode acontecer. Pode derramar café em cima, sabe como eu fiz? Então foi bom ter a camisa e também eu fui pegar a pasta para a reunião. E quando eu voltei, esqueci que já tinha começado. Que a reunião tinha começado, é. E não deveria voltar para lá? É, deveria. E vou para lá, mas é que eu tenho que voltar ao caminhão agora. Tenho que pegar a camisa original que está, sabe, provavelmente seca agora. E também, sinceramente, eu gosto mais. Então, da próxima vez que me vir, vou estar saindo da sala de reuniões com a camisa original. Você está bem? Sem problemas, eu estou ótimo, ótimo, ótimo. Por que é que você... Cá entre nós dois. Esquece o que aconteceu, tá legal, é? Tá legal, hã? Del King Construções, bom dia. Doug Kinney está? Acho que está em reunião, posso perguntar quem é? É o... o Carl. Quem? Roger. Roger quem? Carl Rogerson. Diga que é o Carl Rogerson. Telefonei pra você, Doug. Tá bom. Sim, é o Kinney. O que está havendo? Quem está falando? Sou eu. Bem, você sabe. Você, sou nós. Você sabe quem é. Sim. Espere um momento. Eu vou atender na minha sala. Essa não. Estou ocupado para falar comigo? O que foi? O que foi? O que você está fazendo aí? Onde deveria estar? Bem, quer dizer que você se levantou e foi trabalhar. Procurei por você, já tinha saído. É, bem, achei que a ideia era essa. Eu iria trabalhar para você poder ficar mais em casa. É, a ideia é essa, mas temos que falar dessas coisas. Temos que coordenar as coisas, você entende? Mas me diz, como está indo? Bem, tudo sob controle. Mesmo? Bom, olha, eu tenho que ir para as Palisades. Tenho que terminar umas coisas aqui e tenho que sair, certo? E eu vou para Sherman Oaks dar uma olhada. Já fiz isso, rapaz, está tudo bem. Ah, então eu vou para North Hollywood. Não, eu vou para lá depois das Palisades. Reseda? Já fui. Puxa, tá legal. É o seguinte, então. O que eu faço? Eu não sei. Comece por viver a vida. Vá se divertir. Eu tenho que ir. Ei, Kinney! Kinney! Eu sei que você se acha grande coisa, mas não engana ninguém com esse pique todo. Entendeu? Claro. Eu estou por cima. Mais tarde eu te vejo. Certo. Ei! Leve isso aqui. Ei, defesa. Vamos, vamos lá, vamos, vamos. Tem que explicar pro garoto. Vamos, vamos. Tem que orientar o garoto. Puxa vida, a mamãe disse que tinha trabalho. Não, tá jogando, eu vim ver, pronto. Tá ótimo, tá muito bom. Obrigado. Você tem que ir certo, pode ficar. Não, não pode acelerar, não, vai devagar. O que eu digo? O que eu digo é que pago 160 dólares e não quero ver o meu filho comendo laranja no banco. Só isso, Jack. Isso é deprimente. Ah, ele jogou. É grande coisa. Ah, você tá no time. Você tá no time. Ele é o Rosenberg. Isso mesmo. O time do Valiente. Nós não podemos trocar você, Jack. Vai, pô. O que que há? Pô. Eu estou cheio. Eu não preciso disso. Não precisa mesmo. Não ligue para esses caras. Deus, eu estou dando o melhor de mim. Mas é claro, é tudo que pode pedir de alguém. E nem estou sendo pago, nem nada disso. Mas que coisa, nem sequer é pago. Eles não têm dinheiro para lidar. Poderia estar jogando golfe. Adoro golfe. Sabe, bem, você sabe, o negócio é que eu não creio que esses caras saibam do que estão fazendo. Você é o primeiro que percebe bem, isso. Eu quero que saiba que aprecie o que está fazendo. Eu sei disso. Está fazendo um ótimo trabalho. Ah. Posso dizer uma coisa? Sim. Acho que poderia pensar num ataque múltiplo, estilo profissional. Múltiplo, é? É. Tem quatro garotos que não conseguem nem identificar os seus pais numa fila. Ah, eu sei disso. Por isso, acho que deveria pôr o Zeke para Zeke, jogar Zeke, quem atrás. É Zeke? O Zeke é meu filho. Ah, o Zeke é seu filho, certo. Tudo bem, pronto, acabou. Tome aqui, sabidão. Tem um jeito nisso você mesmo. Nos vemos na liga profissional. Troque-se, querida. Eu vou preparar o jantar rapidinho. Oi. Oi. O que está fazendo? Oi, papai. Oi, meu bem. O jantar. Ele está fazendo macarrão, como nos velhos tempos. O papai é o novo treinador e ele é ótimo. Nós ganhamos. É mesmo? Nosso time é bom, vamos muito bem. Isaac, você e sua irmã vão lá para cima e se lavem para o jantar, certo? Certo. Vamos, vamos, rápido, rápido. Ah, obrigado. Bom, bom, bom. Vamos, vamos, vamos. Valeu, treinador. É, valeu. Ora, mas como conseguiu isso? Achei que estava cheio de trabalho. É, isso acabou. Foi despedido. Não, não, não, não. Eu fiquei cansado de ficar com toda essa carga o tempo todo. Então eu fui ao escritório do King e eu disse: ei, ou você me ajuda, ou eu vou embora, sabe? Prove isto. E o que foi que ele disse? Isso, tá bom. O que você acha? Eu achei que ele ia chorar. Verdade, eu fiquei com pena. De qualquer forma, concordou em colocar alguém para me ajudar, sabe? É isso aí, ele é um tipo de assistente. Que bom. E quem? Hã? Quem? Quem? Perguntou quem é o cara? Ah, ele é só um, sabe, um cara novo. E você não conhece. Cara muito novo. Um cara muito novo que você não conhece. Está me dizendo que é muito novo? Sim. Mas vai tomar conta de tudo para mim. Você confia nele? Ah, sim. Sim, confio nele. Confio nele como em mim mesmo. Nossa, que bom. Então, o que vai fazer agora? Agora? Eu não sei. Agora eu gostaria de fazer isso. Quero que aceite o emprego. Meu emprego? Seu emprego. É mesmo? Mesmo. De verdade? Sim. Sim. De coração. Sim, que bom, que bom. Certo, certo. Sabe o que a Valerie disse? Que posso chegar depois que deixar as crianças na escola e posso sair às 3 e então se puder me ajudar de vez em quando. Sem problema. Ok. Vamos pôr as crianças para dormir mais cedo hoje. Que horas são? 6:15. Hora de dormir. Oi, Doc. E aí, bonitão? Ei, Vic. Que horas são? Horas? São 5:15 em Nova York. Isso seria 2:30 aqui. E por que está com hora de Nova York? É uma história engraçada. Eu comprei em Nova York e nunca consegui mudar a hora dele. A que horas eu disse para chegar? Tá bem, eu não sei ao certo se marcamos um horário. Marcamos sim, um horário certo. 1:30. Na verdade, eu repeti duas vezes. Doug, o que quer? Sólido ou laminado? Laminado. Isso é muito estranho. De alguma forma, minha cabeça registrou 2:30. Eu gostaria que algo mais ficasse registrado na sua cabeça? Pra rua. Hã? Pra rua. Pegue o seu relógio de Nova York e seu traseiro de Los Angeles e saia daqui. Vou pegar outra pessoa. Só porque eu atrasei alguns minutos? Não foram alguns. 3, 4, isso é alguns. Se atrasou 60 minutos, atrasou 60 minutos. Isso não é alguns. Saia! Isso é algum tipo de negociação, não é? Sai, tudo bem. Vai, só, milagre, vai, tira as mãos de mim. Olha, eu tô furioso agora, eu já entendi. Tá registrado. Olha, entende aqui, olha aqui, escuta. O que vai acontecer agora? O que é, hein, hora do lanche? Bênçãos. Ei, mas o que deu você hoje? Nada. Sabe quanto tempo quero fazer isso, mas sempre fiquei com pena demais para fazer. É, mas ele tem umas 34 crianças, cara. É porque ele se casou umas 17 vezes sem pesos mortos nesse trabalho. O que é que você tem aí? É. Acho melhor você dar uma olhada nas plantas antes de começarmos a trabalhar. Ah, espera aí. Alô? Sou eu, querido. Sim. Bem, eu tenho que trabalhar até mais tarde. Desculpe lhe pedir, querido, mas pode pegar as crianças. Sim, claro. Tchau. Espere, não é tão simples assim. A Jennifer tem fotografia na aula de balé. É, é mesmo. Ela vai ficar bem bonitinha. Tem que levá-la para casa, lhe dar um banho, ajeitar seu cabelo. Ela vai me mostrar como é. E colocar a roupa que eu comprei e levá-la para lá às 4:30. Pode fazer isso? Hã? Sim, sim, eu posso. A gente se vê. Certo. Tchau. Alô? Ei, tem que pegar as crianças, lavar o cabelo da menina, levá-la para a dança e tirar fotos. Ei, espera aí, acabei de chegar. Hoje não, mano, a gente se vê depois. Ah, que coisa. Eu não quero, chupeiro, eu quero a banheira. Não há tempo para a banheira. Eu odeio, vai ter que tomar banho. Vamos, Zé, que vá pelo outro lado. Cerque ela, cerque ela. Você vai? Eu não vou. Você vai? Eu não vou. Ai, sim, você vai. Vamos. Vem, deixa eu ver. Vira aí. Ótimo. Gostei. Ah, vamos lá, vamos. Certo. E agora plié e fora. Abaixo e fora. Abaixo e fora. Desculpe o atraso. Abaixo. Nós estamos aqui para as fotos. Oh, ninguém ligou. As fotos ficaram para amanhã. Mãos. Tá brincando comigo? Viemos para as fotos. Ficou para amanhã. Mãos. Quero um fotógrafo agora. Mãos pro alto. Eu disse agora. Certo. Verei o que posso fazer. Mãos para o alto. Mãos para baixo. Alô? Não está aqui no momento. Pode. Desculpe. Quer deixar recado? Certo, você pode. Espere um segundo. Sabe o que é? Pode ligar daqui a pouco. Estou com uma pequena emergência aqui. Uma das crianças engoliu uma colher. Não, é uma colher de café. Está tudo bem. Obrigado. Oh, Jennifer, querida, não grite. Ele pegou. Zack, devolva para ela. Já disse, Zack, devolva. Vocês dois são patetas, saiam daqui. É hora do banho, vão lá pra cima e não voltem até se casarem. Podemos comer bolo? Saiam daqui agora! Oi. Ah, oi. Desculpe o atraso, sabe? É de novo aquele casal que só pode viver às 5 horas e ficam querendo ver a mesma casa sempre. Ah, tudo bem. Você está ótima. Mesa para dois. Sim, senhor. Por aqui. Certo. Vamos. É divertido isso. É como se tivéssemos um caso. É. Não temos tempo para ter um caso. Obrigado. Acho que gostou de você. É, eu também gostei dele, mas não tem futuro. Além do mais, eu tenho você. Bem, qual é a celebração? Sabe, eu estive pensando, amor. Laura, isso não está funcionando. O quê? O nosso acordo, bem, eu não consigo mais fazer nada, não consigo mais trabalhar, bem. Eu só fico, sabe, cozinhando, lavando a roupa, sabe? Eu pego as crianças, deixo as crianças, visto as crianças, desvisto e arrumo a bagunça. Eu faço isso há 10 anos e você está fazendo há 1 mês. Sim, eu sei, mas é mais natural para você. Como assim? Querida, você é ótima nisso, sabia? É mesmo. Em primeiro lugar, você tem os cromossomas X e eu tenho um par de... Eu não sei o que eu tenho, mas é cientificamente provado, amor. Por isso você tem peitos. Eu não, eu não tenho nada. O que está dizendo? Laura, este sistema não está funcionando. Não funciona, é um fracasso total. Temos que voltar a ser como era antes. Você fica cuidando da casa, o que você faz muito bem, e eu faço o que preciso fazer. Ah, e o que você precisa fazer? Laura, eu tenho que voltar a trabalhar e pronto. Não. Na verdade, não é assim. Adoro meu trabalho e até agora estou indo muito bem. De fato, se continuar assim, a Valerie vai me colocar nas vendas. Então, logo, logo, posso estar ganhando muito dinheiro. Bem, sei que isso é difícil para você. E imagino como deve ter sido o seu dia, mas eu não vou desistir. Então, nós vamos ter que dar um jeito. E ponto final. É engraçado você falar assim, engraçado. Acha que é ponto final, porque não é ponto final. O que eu disse é ponto final, não o que você acabou de falar. Não, Doc. Isto é... O que é isso? Não acredito que me arrastou aqui para isso. Não, arrastei você. Esta é a coisa mais baixa. Com licença, pode trazer água? Eu não arrastei a canto algum. Obrigado. Doug, não imaginava. Você me paquerou algumas vezes e eu gostava disso. Mas, sabe, sempre achei que era feliz no casamento. Durmo no quarto de hóspedes faz 1 mês. Oh, meu Deus. Está tão mal. Muito mal. Ela está dormindo com outro cara. Isso eu juro. E é a verdade. Acabou. Bem, ela nem sabe que eu existo. É, deve ser muito duro para você. É, sim. Quer ir para minha casa? Quero. Olha, eu só quero... Doc, você está bem? O que foi? Você está bem? Sim, sim. Esse maldito joelho. Uma antiga contusão do rugby no Roseball. Ah, você jogava? Não, não. Eu caí da arquibancada. Está tudo bem, senhor? Sim, sim. Está tudo bem. Quer que eu leve até o carro? Não, não. Tudo bem. Minha nossa. Vamos comer sobremesa? Está com fome? Maureen, minha vida ruim. Eu preciso de doce. Preciso de doce. Pode respirar? Precisa de ajuda. Eu estou bem. Olha, eu vou pegar mais água. Não, Laura! O quê? Olhe para mim. Certo. Como estou? Louco! Olhe, vamos pedir alguma coisa para comer que vai ser bem melhor. Com licença. Espere, onde vai? Ao banheiro. Bem, eu vou com você. Como? Eu vou com você para a dos homens. Quer dizer, eu vou levá-la, eu acompanho. Sabe o que eu quis dizer. Puxa, que bom. Parece tudo tão gostoso. Doc, esta é a carta de vinhos. Ah, pois é. Tem muitas bebidas aqui. Pode pedir uma para mim? Sabe o que eu gosto? Pegue qualquer coisa com um molho bem picante. Mas o que é que você está fazendo aqui? Como assim? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu venho aqui o tempo todo, é meu restaurante favorito. Eu como sempre... Eu sei disso. Foi o meu primeiro restaurante favorito. Por que é que você trouxe a Norrie? É, colega, sabe? Encontro de negócios. Eu estava falando com... Ora, vamos, pare com isso. Você está aprontando alguma. O que quer dizer isto? O que sou? Eu, por que está com ciúmes? Ouça, você não pode trair a Laura. Você não pode trair a Laura. Eu nem vejo a Laura. Olha, e assim não funciona. Do que está falando? Bom, a coisa toda. Vamos trocar. Eu vou trabalhar e você ajuda lá em casa. É melhor, esse sistema é melhor. Acho que devemos fazer isso. Ah, tá bom, tá bom. Eu vou ser dona de casa. É isso. Eu achei que estava brincando, porque não há jeito no mundo que isso venha a acontecer. E não é só isso. Você nem faz ideia o que estive fazendo nas últimas 4 semanas. Ficaria perdido. Eu estaria. Fui eu quem te deu o serviço, rapaz. O que você acha? Que eu sou um gênio? Que só tem que esfregar a lâmpada e eu pulo para fora para fazer o que você bem quiser? Tem coisas que eu também preciso fazer. Dá para entender? Foi você quem quis assim, não eu. Ah, você sabe, as coisas mudam, sabia? Você me tirou a esposa, a família, não tenho amigos, estou sozinho numa garagem, eu só tenho um emprego. Certo, certo, eu consegui. Fiz tudo o que não conseguia fazer. Finalmente está valendo a pena, então me dê um tempo, amigão. Abaixe. O que foi? Oh, eu nunca vi ninguém lavar a cara de outra pessoa. Claro, por favor, continue. Oh. Por que fez isso? Um cara entrou, tinha que fazer alguma coisa. Ouça, eu não sabia que se sentia assim. Daremos um jeito nisso depois. Por enquanto eu vou sair e distrair a Laura. Pegue a Nora e dê-o fora, anda. Esse cara tá doidinho. Doug, não queria a sobremesa? Ah, oi, sim, sim. Não é a sua jaqueta, é? Não. Eu troquei com o cara. Troquei com ele no banheiro e ele gostou. Nós trocamos. Homens fazem isso no banheiro o tempo todo. É um cara, ele é igual aos outros. Vamos sair daqui. Achei que queria doce. Não, o doce daqui não presta. Vamos. Oh, meu Deus, é sua mulher. Posso sentar aqui, posso? Nos conhecemos. Não. Oh. O que aconteceu com a camisa? Hã? Ah, eu molhei no banheiro. Já vi. Dor, não quero brigar com você. Ah, que bom. Que bom. Por quê? Meu trabalho. Ah, é, claro que não, amor. Não vamos brigar por isso, é uma bobagem. Uma grande bobagem, Laura. Você me ama? Claro que te amo. Então me beije. Agora vamos. Vamos, vamos por aqui. Vamos, vamos. Depressa. Ah, desculpe. Ei, esse cara se parece muito com... O que você está fazendo? Doug, me espera. Não está chegando nada, Doug. Peraí. Tira esse negócio de mim. Joga fora. Desculpe. Ele está mexendo. Vamos, vamos. Vamos. Para de empurrar, para de empurrar. O jogo está 7 a 7. Indiana com a bola. O Peterson faz um lançamento. Pega, pega. Ele já passou por um. E de repente, do nada, vem o Billy e pega a bola. E agora começa tudo de novo. Ei, posso falar com você um segundo? Claro. Quer cerveja? Claro. Obrigado. Na verdade, eu queria falar mais tempo com você. Senta aí. Dois. Gostaria que conhecesse o... Três. Oi, como é que vai? Oi, tudo bom? Você é louco? Oh, está totalmente doido? Não, não, não. Ouça, ouça, ouça. Ah. Eu já planejei tudo. Oh, pra que precisa dele? Bem, vai me ajudar com as crianças e com o serviço de casa. E pensei que quando não estivesse trabalhando, poderiam sair juntos ou algo assim. Poderiam ser amigos. Eu acho que vai ser divertido. Você não acha? Ah, é. Eu tô morrendo de rir. Bem, nós podemos fazer muitas coisas juntos, sabe? Disse que estava sozinho. Arranjei um amigo, um companheiro. E onde é que ele vai ficar? Vai morar aqui com você. Desse jeito terá um amigo, um companheiro. Amigo, companheiro. Pronto, aqui está ele. Olhe para ele. Oi, amiguinho. Ei, eu tenho uma ideia. E se eu disser não? Doug, ele precisa... Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Então vocês vão ficar conversando porque eu vou ficar lá fora. Fique aqui. A ideia era você trabalhar para que a qualidade do tempo com a Laura e as crianças fosse melhor. Bem, até agora tudo foi péssimo. Ouça, eu só preciso de um descanso para poder reformar a casa em primeiro lugar. Ou então sentar e poder pensar um pensamento em paz. Ou então poder ir jogar golfe de vez em quando, sabe? Ei, eu trabalho desde os 12 anos de idade. Ah, eu quero descansar. Ah, sim. Doug, acho que essa criança de 12 anos está dizendo... Doug, que tal uma visita? Precisa de tempo para o Doug. Que otário. Não, eu não sou. Eu não acho que seja otário. Eu nem sei o eu que vou explicar para você. Pare, um pare, otário. Pare, isso. Vamos. Pelo Doug. Eu quero que arruinar a sua vida, vai em frente. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, você está doido, cara. Sabe, vocês são dois bonitões. Eu vou mostrar o meu agradecimento. Então faça um clone da Laura. Faça um clone da Laura, pode imaginar. E tchau, Doug, divirta-se. Estou preocupado com ele. Ele está tão tenso, não acha? Ele está ótimo. Eu não sei. Nossa, isso é um monte de lixo. O que é isso, um pé ou alguma coisa assim? Bom, crianças, depressa. Temos que sair já. Vamos nos atrasar. Livros, jaquetas. Preciso pegar meu projeto. Eu já vou. Ah, espere. Eu lavo a louça e você leva as crianças. Assim, você ganha alguns minutos. Certo? Tudo bem. Laura, olhe. Aquela noite no restaurante, quando eu disse que queria que largasse um emprego, esqueça tudo isso, certo? Tem tanto direito quanto eu de trabalhar. De verdade? De verdade, certo? Eu só quero que seja feliz. À noite eu faço massagem nos seus pés. Ah, obrigada. De nada. Mais uma jeitadinha aqui. Redondo, perfeitamente redondo. Alô? Tudo bem aí? Oi, Doug. Bem, tudo está bem. Estou fazendo pão. Onde está? Estou no jogo. Boa ideia, que bom. Olha, desculpe, eu queria chegar em casa bem mais cedo, mas sabe, eu realmente queria ver este jogo. Claro, claro, boa ideia. Divirta-se bastante. Desculpe, não acontecerá de novo. Como está indo? Está tudo bem? Já viu o 2? Acho que ainda está trabalhando. É o cavalo de carga. Isso é ótimo, moça. Prometo que estarei em casa assim que puder. Tchau, a gente se vê. Nada, meu bem, nada. Tá tudo bem. Foi um sonho terrível. O que era? O que era o quê? O sonho. Ah, eu estava... Eu não sei. Volte a dormir, querida. Está tudo bem. Está tudo bem. Tudo bem. Ai, não empurra. Muito bem. O que foi aquilo? O quê? O quê? Lá em cima, na casa com a Laura, o que aconteceu? Ah, quem ganhou o jogo? Não me venha com essa. Não se preocupe com quem ganhou. Os Lakers ganharam. O Vanex acertou uma de três. O que fazia na cama com a Laura? O quê? Nada. Doug, estávamos vendo TV. A Laura estava com sono e queria que fôssemos para a cama. Uhum. O que eu podia dizer? Vou dormir na garagem? Pera aí. O que quer dizer com... Laura queria ir para a cama. O que quer dizer com o que eu quero dizer? Sabe o que eu quero dizer? O que é que ele fez? Fez amor com a minha mulher? Não, Doug, não. Mas é claro que não. Ouça, este foi o plano. Eu pensei, bem, vamos dormir juntos, o que fizemos. E quando ela dormir, eu saio. Ah. Mas eu acho que eu dormi também. Nada aconteceu, nada aconteceu. Eu acho que ela dormiu do meu lado e pegou naquela parte. Mas eu não. Ela saí de lá, Doug. Você nem deveria estar lá. Eu deveria estar com ela. Certo, ele disse que não deixou ela pegar naquela parte. Certo. Ouçam, vocês dois. Tudo bem. Ouçam. Tudo bem. Esta é a regra número um, certo? É inquebrantável. Não podem nem tentar dobrar esta regra, certo? Ninguém faz sexo com a minha mulher, a não ser eu. Ah, fala com ele aí. Ótima regra. Tem razão. Ninguém. Nenhum dos clones. Você é o homem. É isso aí. Só o original. Entenderam? É o dono. Essa regra está bem clara? Sim, senhor. É, está bem. É isso aí, está bem. Você está certo. Já está aqui. Você dormiu? Não. Abusado. Eu estou ótimo. Cuidado com a pedra! Cuidado com a pedra! Isso é um barco, não uma banheira. E então, gostou de velejar? É, não foi velejar de verdade, não é? Foi mais um tipo trombadas e quedas. Ei, que tal uma camiseta? Eu velejei com o Walt, hein? Não, obrigado. Você não tem uma de o Walt me devolveu o dinheiro? Não, desculpe. É o que eu achava. Ei, sabe, eu realmente queria aprender a velejar, mas você tem algo que seja suficiente para levar a família toda e, sabe, não acabar como o Gilligan? Gilligan, adorava esse seriado. Se lembra quando eles se encontraram com os Globetrotters? Esse foi bom e muito realista também. This is how we do it. O que estão fazendo? Minha nossa, em quantos vocês são? Bem, oi, Doug. Doug, esse é o nosso irmão Doug. Essas são a Pat e Betty. São duas garotas, a Pat e Betty. Esse é o Doug. Oi, Doug, estávamos dançando. Um mais bonito que o outro. É divertido como Lance o Rico. Lance o Rico? Você é o Rico, eu acho. Tente de novo. Nem ele sabe quem é quem. Ei, ouça, meninas, precisamos falar em particular. Temos uma reunião de família agora, certo? Achei que íamos ter uma festa. Espere aí. Ele está brincando. Não, não, é sério. Talvez uma outra hora. Estraga prazeres. Não gosta de mulheres, é? Eu não sei, mas ouçam, fala embaixo ao sair, certo? Por favor, é importante. Obrigado, obrigado. Boa noite, Jesse! Boa noite, Rico! Pigacinhas. Vejam os aventureiros Lance e Rico. E daí? Les, onde foi que conheceu as gatinhas? São as meninas do micro-ondas no mercado 24 horas. É, trabalham lá. São funcionárias da loja. Minha nossa. Acho que as garotas do sorvete estavam ocupadas, não é? Ouça, eu parei lá para pegar o jantar, como eu faço sempre. Ela se ofereceu para fazer um carinho no cachorro-quente. Queria que eu dissesse não? Então, viemos para cá para fazer uma festinha. Doug, sabe, na verdade são umas mulheres muito legais. É, mulheres é a palavra-chave aqui, Doug. É, tudo bem. Ouçam, vocês não podem sair por aí e ficar trazendo estranhos para cá. Como quer que a gente viva? Como dois monges? É, isso que ele disse é verdade, Doug. É, pode apostar. Nossa. O que está fazendo? Você não está vendo? Separando átomos, fumando cigarro. É, posso ver que está fumando. E por que faz isso? E que importa para você? O que me importa? Gastei $1.000 para parar, lembra? É só por isso. Parece que não funcionou. Ei, nunca mais jogue fumaça na minha cara. E o que vai fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou te bater tanto que ele vai morrer. Gente, gente, parem com isso. Talvez devamos sentar aqui e conversarmos um pouquinho, porque vocês dois estão com muita raiva e eu fico com medo que virem dois leões ou alguma coisa assim. Cale-se. Desculpe. Vocês têm uma aspirina? Tylenol, Doug. É menos abrasivo para o estômago. Está na cozinha, no armário de cima. Achar. Bem ali no... Nossa, olhem que bagunça. Não podem ficar sozinhos um minuto. Vocês realmente... Um, dois, três, quatro. Doug, se me permite, eu... Espere, espere. Um. Certo. Dois. Certo. Três. Quatro. Doze. Doug, eu quero que conheça o quatro. Eu tenho uma carteira. O cara deu pra mim. Vou dirigir um carro. Ele tem uma carteira. Ele... Vem cá. De onde saiu esse? Ele vai nos ajudar um pouco, só para... fazer as coisas do dia a dia. Limpar a casa, o gramado, recolher o lixo. Essas coisas que ninguém gosta de fazer. Esqueçam isso! Esqueçam isso! O que é de errado com ele? Na verdade, não há nada errado com ele, sabe? Ele é um pouco especial. Ele está bem, você não está vendo? Bem especial, com certeza. Doug, sabe, o que fizemos foi fazer uma cópia do 2. E sabe como às vezes se faz cópia de uma cópia não fica tão bom quanto o original, não é? E foi isso mais ou menos o que aconteceu. Ai, o Lindis adorou. E ele adorou porque, sabe, é como uma experiência. Foi um ótimo. Não acho que... Muito barato. O Lindis adorou. Ótimo, que bom que ele adorou. Porque eu detestei. Ah, é? Não pode ficar clonando gente por aí. Isso é loucura. E agora? Certo, agora ouçam muito bem o que eu vou dizer. Regra número 2. Em primeiro lugar, lembram da regra número 1, não é? Não dormir com a sua mulher. Está bem aqui, já entendi. Está bem, isso é importante. Regra número 2. 100 mais cópias e pronto. Acho que são muitos. Vou ligar para o concordo. Estamos fora do negócio de fazer dunks. Certo? A loja fechou. Foi claro? Sim. Foi bem claro? Entendi. Esse livro está fechado. Minha nossa. Eu gosto de pizza. Eu gosto. Eu quero uma jaula. Tchau, Steve. Boa festa. Gostei do Steve. Ei, como foi? Veja só, vou lhe dizer, isso é demais. Ele é fantástico. Quero velejar de verdade, faça o seguinte. Pegue a senhora Doug, traga aqui de manhã e venha para a Catalina com a Robin e eu no meu veleiro grande. Deveria fazer isso, vão gostar muito. Ah, é ótimo. Estaremos passando pelo porto de Avalon no entardecer. Algumas garrafas de champanhe a bordo, os deixaríamos sozinhos, fariam amor bem aqui no deck. Uau! É a coisa mais romântica do mundo. Pense em Catalina. É, talvez. Eu ligo. Querida, posso fazer isso? Se importa? Isto? É, quero mostrar uma coisa. Veja, em primeiro lugar, esta folha de alumínio é muito pequena. Viu? Não cobre tudo. O que vai acontecer? O ar vai entrar e vai criar uma crosta dura em volta da carne, sabe? Fica duro e marrom e ninguém quer comer isso. Então vamos dobrar assim e vamos guardar. Podemos usar depois ou quando o Natal chegar, assim podemos fazer um ornamento nós mesmos. E a propósito, podemos guardar as fitas. Estava pensando em pintá-las e pendurá-las na árvore ou algo assim. Podemos amarrá-las na árvore. As crianças vão adorar isso. Então agora vamos pegar um pedaço novo em folha, assim. Isso mesmo. Agora dobramos de um lado, assim, partes iguais. Então dobra uma, dobra duas ou três vezes. Quanto você precisar dobrar. Eu não gosto de enrolar. Às vezes as pessoas enrolam, mas eu não gosto disso. Porque fica um montinho bem no meio e aí fica rolando na geladeira. Eu gosto de dobrar assim e fica arrumado e limpo e o ar não entra. E sabe por quê? O ar é o inimigo. Então pega assim, vira, vira, dobra, isso. Aí vira, vira, dobra, duas viradas e uma dobra. Eu penso na Elizabeth Taylor. Uma virada aqui, uma dobra lá, sabe? Eu lembro mais fácil, certo? Agora dobramos e está pronto. Pronto. Aqui está. Nenhum ar vai entrar. Certo? Podemos mandar esse cara aqui para a NASA e nada aconteceria. Veja, agora nós vejamos. Pronto. Aqui está. Ficou muito bom. É muito bom. Doug, eu estive notando algumas coisas sobre você ultimamente. Eu estive pensando que talvez... Oh, o que foi? Nada. Faça assim. Sim. Aí ficou melhor, que enquadra melhor o seu rosto e fica assim. Lhe dá mais altura, entende? Querido, por que você não vai descansar e eu fico aqui terminando de limpar? Por quê? Certo. Tudo bem. Tem certeza? Sim, eu tenho. Tá bom. Freezer. Segunda gaveta para a esquerda com o resto dos produtos de carne. A não ser o que estão selados, como as salsichas, linguiças. Isso vai na gaveta de baixo. Minha nossa. Foi um jantar excelente, meu bem. Ótimo. Você cozinhou? Sim, mas sabe, você comeu. Doug, estava vestindo essa camisa agora? Esta, sim. Sim, estou, claro. Estou esperando. Pai, fecha isto. Puxa, que ótimo. Deixa eu mostrar o passeio do cachorro. Acabou de mostrar, antes de jantar. Mostrei? Ah, é mesmo, mostrei, esqueci. Ei, querem ir tomar um sorvete? A menos que já tenhamos tomado. Doug, você decidiu? Decidi o quê? O que falamos a noite toda? Disse que iria pensar sobre isso e me falaria. Pensei. Pensei muito mesmo. Pensei de verdade. E o que você acha? Bem, sim. Eu pensei sobre isso. Pensei muito mesmo. E se você acha que devemos, deve estar tudo bem, sabe? Você é esperta, tem ótimas ideias. Por favor, querido, não responsabilize só a mim. São suas crianças também. Posso dizer uma coisa? Acho que devemos deixar as crianças fora disso. O que quer dizer? Quer ir para a Disney World sem elas? Não, com certeza eu não quero fazer isso, eu não quero. Não é justo com eles. Ir até lá, só eu e você, andando nos brinquedos, que bobagem. Posso perguntar uma coisa? Quando é que nós vamos para a Disney World? No Natal. Comprei os bilhetes sem devolução para Orlando. Comprou bilhetes sem devolução para Orlando? Você está louca? Você me disse para comprar. Eu não. Então quem? Eu não. Eu não. Nossa, Doug, está me deixando louca. Eu ligo para o escritório e você quer me cortar a cabeça. Outras vezes você é um doce. Logo depois volta com obsessão em cada pequeno detalhe. Depois parece estar totalmente por fora, como se nem soubesse do que estou falando. Meu Deus, o que está vendo com você? Nada, não está vendo nada comigo. Não há absolutamente nada de errado. Oh, meu Deus, Doug. Você pode estar com algum tipo de doença ou personalidades múltiplas. Vamos velejar para Catalina. O quê? Vai ser ótimo. Vamos velejar ao entardecer, passando pelo porto. Vamos beber vinho, vamos fazer amor no barco. Vai ser ótimo. Doug, não sabe velejar. É, mas eu bebo e eu sei fazer amor. Quanto a velejar, eu posso aprender. Ah, não deve ser tão difícil. Não podemos velejar até Catalina. Mas por que não? Vamos ser espontâneos. Deixamos as crianças com seus pais. Bem, sei lá, fazíamos coisas assim. Vamos, é você quem diz. Vamos lá para o Equador para jogar lanças nas cestas dos peruanos e Doug, tal. E... mas isso é só papo. Bem, vamos fazer isso. Vamos velejar. Por que não podemos? Por que não podemos? Porque não? Meu trabalho, seu trabalho, o recital de dança da Jennifer, a festa de aniversário dos Donaldson. Ah, eu não vou à festa de aniversário dos Donaldson. Disse que iria. E quando? Esta manhã. Quando descobrir o que exatamente você quer, por favor, me avise, sim? Olá. Aqui, Doug. Oi. Três? Uhum. Posso falar com você? Claro, Doug. O que é, Doug? Está tudo bem? Tenho que viajar por alguns dias. Mesmo? E vou a negócios. Negócios? Negócios? Oi, Steve. Eu faço os negócios. É, ele faz os negócios, Steve. Muito bem. Sabem, não é viagem de negócios. Ouçam, eu só preciso viajar sozinho, sei lá, pensar em algumas coisas. Vocês me entendem, é? Precisa achar o seu centro. Eu entendo. Obrigado. É isso mesmo. Eu tenho que achar o meu centro. De qualquer forma, eu preciso que me cubram de dia e de noite. De noite? E a regra número um? E qual é a regra número um? Steve, qual é a regra número um? Ei, Rayman, vai ver se eu tô lá na esquina, vai. Ah! Já pensei nisso, a regra número um ainda vale. Lembro no ano passado quando eu tive ataque nos brônquios? Ah, claro, foi terrível. Bem, pegou de novo, certo? Tussa bastante, diga a ela que está muito, muito doente e que não quer que ela pegue, certo? E mantenha a distância. Acha que consegue? É, tem a garganta ardida e febre, aham. Ei, Doug. Não quer que eu faça? Não. Muito obrigado. Ora, só queria ajudar. É seguro ele usar uma lâmina? Quer dizer... É, nós tiramos a lâmina. O dois e eu fazemos sua barba de noite enquanto ele dorme. Não é uma gracinha? É. Tudo bem. Conto com você. Certo, Doug. Tudo bem? Hey, Walt. Hey, como vai, Doug? Ei, Doug, onde está sua mulher? Ah, ela não pode vir. Não prefere esperá-la para acompanhá-lo? Não, ela provavelmente virá da próxima vez. Então tudo bem, suba a bordo. Certo, ótimo. Me ajude aqui. Claro. Eu sinto muito sobre ontem à noite. Eu entendo porque queria que fôssemos juntos. É mesmo? É que bom. Parecia romântico. Mas não temos que viajar para fazer amor. Querida. Você está bem? Não. Eu acho que estou ficando muito, muito, muito doente. Porque, sabe, eu estou com muito catarro, muito catarro. E, nossa, estou fervendo, querida. Eu acho que eu fiquei doente ou alguma coisa assim. Eu só, sabe o quê? Eu acho que é melhor se não chegarmos perto um do outro hoje à noite. Não importa. Ah, eu sei, mas eu não quero que fique doente. E, sabe, eu acho que talvez, sabe o quê? Talvez se não eu fizesse isso, porque eu não... Ai, querida, eu... Talvez seja uma boa ideia se saísse e fosse dormir... Na sala. Ei, tem notícias dos seus pais? Ei, eles estão bem? Eu estou me sentindo muito doente. Vai se sentir bem melhor. Está bem. Acho que não estava tão doente assim. Não. Acho que não. Isso foi... tão diferente. Nunca vi você chorar assim antes. Não, eu... Bem, teve aquela vez que o suflê abaixou, mas... Fora isso, eu não sei. Acho que isso mexeu comigo. Sabe o que eu quero agora? Não. Biscoitos e leite com chocolate. Oh, que bom. Você quer? Não, querida, obrigado. Eu comi... Ai, comi demais. Eu volto já. Tá bom. Tá bom. O que foi que eu fiz? Seu comilão. Quem comeu todo o salame da casa? Os ladrões. Você come tudo que tem aqui, é? Cão de chocolate. Não, não quero não. Certo, decidi. Tô com fome. Eu vou entrar na casa para comer alguma coisa. Ah, Doc, me assustou. Mudou de ideia? Mudei de ideia. Eu acho. Você quer? Thank you. gosto é bom. O seu gosto também é bom. Lembra quando costumávamos fazer amor pela casa inteira? Ah, é. Me lembro. Nossa, eu estou com fome. Você não está com fome? Sabe, eu preciso... Nossa, eu posso comer... Eu não sei quanto a você, mas eu comeria uma dessas latas de conserva. Oh, nossa. Ah, espere. Eu não sei. Eu não sei se isto é a pior ideia do mundo. Oh, certo. Peraí. Ouça. Eu não sei se deveríamos fazer isso porque eu estou... Estou tossindo muito demais. Certo. É claro que pode passar rapidinho. Doc. O quê? Quero você. O quê? Espere. Não, não tenho certeza. Ah, tá bom. Pega a lata. Esse foi atlético. Foi melhor do que ginástica. Acho que me deixei levar um pouco. Você está bem? Sim. Vamos voltar lá para cima. Sim. Acho que sim. Tome. Obrigada. Oh, Laura, quase esqueci. Tem umas coisas que fazer aqui embaixo. Certo. Eu subo no instante! Que as crianças... Doc, esqueci de fechar as janelas do voo. Vai ficar ensopado. Você se importa? Sem problema, amor. Eu fecho. Obrigada. Desculpe por ter gritado com você! Steve! Ah, meu bem! Está ensopado! Ah, sinto muito. Venha pra cá. Eu não sei o que eu tinha na cabeça quando mandei você na chuva. Bem, está ensopado. Venha e tire essas roupas molhadas. Minha nossa, está todo molhado. Me deixe secá-lo, sinto muito. Fui tão egoísta. Deixe-me ajudá-lo com as calças. Uau! De novo? Ei, Doc. Meu piu-piu. Já vi. Tudo bem. Bem, lá se foi a regra número um. Uma viagem ótima, não foi? Talvez peguemos bons ventos amanhã. Isso deve facilitar as coisas. Você deveria ficar em pé ou vai se sentir mal de novo. Ei, desculpe ter sujado o seu cão, cara. Ah, tudo bem. Não é a primeira vez. Quero um pouco? Ah, não. Obrigado. Sabe, Doug, algumas pessoas realmente não podem velejar. É, talvez não. Por momentos eu fui muito infeliz. E sabe, não foi só o fato de passar mal, porque quando eu estava lá com a cabeça no... Bem, na minha cabeça... Passou a minha vida toda frente a mim e... E lá estava eu. A parte estranha É que eu não estava lá. Eu tenho que voltar para a minha vida. Eu não faço ideia do que você está falando. Mas boa sorte mesmo assim. Ah, obrigado. Ah, 39. Você não vai a lugar algum hoje. Pegou uma gripe forte. É, não vai a lugar nenhum, Steve. Preciso ir. O inspetor do prédio vai aparecer hoje. Está doente demais para sair. Eu só quero... Del King. Eu, Doug. Ah, como vai você? Não, não muito bem, me parece. Acho que não vou poder ir hoje. Ora, por que não enfia a mão na minha garganta e arranca o meu fígado? Del, não está sendo dramático? Sabe que se não fizer a inspeção hoje, o cara só volta daqui a um mês. Bem, eu entendo isso, Del, mas eu estou muito, muito mal. Não dá para arranjar outra pessoa para recebê-lo. Quantos conhecem a obra como você? Ouça, pare de me enrolar e venha para cá ou trate de arranjar outro emprego. Que cara legal esse Del. Bem, ele disse... É, eu ouvi, eu tenho que ir para lá. Não pode. Eu tenho que ir. Não pode ir. Vou continuar deitado mais um pouco. Não vai a lugar algum. Quatro, tome conta dele. Eu vou trabalhar. Desculpe, Steve. Vou ter que tirar sua perna. Calça aqui pra mim. Muito bem, então. Estes são os dutos de água e tem quente e fria. Os dois disponíveis em todos os apartamentos. Ah, muito bom. Mas o que é isto? Ah, isto parece... É, isto é o cano de gás. Este é o cano do gás que vai levar gás natural. Para todas as dependências que requisitem gás natural. Doug. Hã? Não respondeu à pergunta do inspetor. Oh, desculpe, desculpe. Qual era a pergunta? A planta mostra canos de gás de 2 polegadas. Faça assim. Isso, tem uma coisinha aí no seu dente. Aí. Saiu. Quero saber por que colocou de 1 polegada só. Ah, isso mesmo. Agora me lembro. Então, qual a resposta? Pode me desculpar um minuto? Oi? Por que você usou canos de 1 polegada? Porque... Para com isso! Porque os cálculos originais incluíam mais um forno. O King cortou um para economizar dinheiro. Prontinho. Eu me lembro. Eu me lembro por quê. A planta original incluía mais um forno. Alguém resolveu cortar para um para economizar grana, eu acho. De qualquer forma, não sei sobre vocês, rapazes, mas eu pessoalmente gosto mais de 2 fornos. Claro, pode fazer muitas coisas, é claro. Você pode fazer peru num deles e uma torta no outro, não sei. É, qualquer coisa que queira assar é bom. É sim, bom, mas ainda deveria ter tubos para 2. E se algum morador no futuro resolvesse pôr outro forno? Hein? Você me odeia? Eu não sei. Espere. Isso é ridículo. Não, espere. O cara não consegue resolver perguntas simples do seu trabalho, entrando e saindo de um quarto a cada 2 minutos? Sabe o que isso quer dizer? Álcool e drogas. Deus sabe o que andou fazendo no trabalho aqui. Certo. É assim que funciona. Mesmo com a demanda a mais do forno, nós pegamos os tubos da lavanderia e ligamos outra linha separada por trás. Então qual é a linha que alimenta a chaminé agora? Pensando... Nossa, que perguntas difíceis. Pronto, esse cara não sabe o que está fazendo. Espere, moço. Sei lá, não creio que possa a sua opinião baseada numa muito, muito simples conversa superficial. Não acha, Del? Estou notificando a comissão do prédio para reinspecionar tudo. Não! Kinney. Doug Kinney. Você vai parar o trabalho onde está até um próximo aviso. Eu voltarei em umas 3 semanas. E sugiro que estejam preparados se quiserem continuar com a licença. 3 semanas? E arranjem ajuda para esse homem. Quê? Foi despedido? Oh, minha, como... Não. Venha. Venha para casa. Oh, meu Deus, que droga. Oh. Doug, o que está fazendo em casa? Está doente? Estou doente, sim, estou doente. E a tal da grande inspeção? A grande inspeção. Acho que perderam, foi droga. Achei que era muito importante. Eu mudei tudo para que você pudesse ir. Então, Laura, sabe, o que acha que é algum tipo de santa? O que você quer, que lhe dê uma medalha? Isso me faz sentir melhor. Doc, acho que tem estado sob muita pressão ultimamente. Mas quando fala assim comigo, acho que está sendo sincero. E me machuca. Alguma coisa está acontecendo ultimamente. E me parece que nem o conheço mais. Isso me assusta, Doug. Sabe, eu ignoro dia após dia e digo a mim mesma que meus problemas não são sérios, que são normais. Sabe, que podem acontecer com qualquer pessoa, ou então eu fico torcendo para ir embora sozinhos, mas não vão. É como esta casa. Você sempre dizia que arrumaria. O que quer que seja, dizia, eu arrumo. Mas você nunca arrumou nada. Doc, eu preciso saber o que sente. Eu preciso saber se ainda me ama. Doc, por favor, só me diga o que quer. Quero pizza. O quê? Eu quero pizza. Me dê uma pizza. Ei! Vocês estão loucos? O que estão fazendo? E se a Laura entrar? Não há muita chance que isso aconteça. É, não há muita chance, Rick. O que houve? Onde ela está? Deixou você. O quê? É, e lá vem mais bomba. Ela foi embora, Doug. Sinto muito, Doug. Ela pegou as crianças, fez as malas e foi para casa da mamãe. Estão em Palm Springs. Oh, Doug, eu sinto tanto. Você comeu? Quer que eu prepare alguma coisa? Isso, espere aí. O que aconteceu com a Laura? Nós brigamos. Você brigou? Por quê? Por que estava falando com ela? É complicado. Eu estava furioso por ter perdido o emprego. Oh, perdeu o emprego essa? Não. Eu não, foi ele. Você fez isso por 10 anos e não consegue responder perguntas simples e básicas. Pergunta simples? Simples. Desculpe, isso era o básico da construção. Se pelo menos soubesse não disse o que estava falando, eu discutiria com você. Ora, pare com isso. Olha. Sugismundo. Oh, meu Deus. Você me trouxe um macaco, hein? Minha nossa. Doug. Tem mais uma coisa que você deve saber. O que é? Bem, sobre a regra número um. O que tem a regra número um? Bem, foi uma loucura. Nós dobramos um pouco. Eu diria que dobramos bastante. Quase quebramos o negócio ao meio. Dormiu com a minha mulher? Ei, vamos comer uns bolinhos com chá. Dormiu? Desculpe, Doug. Ela é poderosa, é muito mais... Ei, tenha calma, tenha calma. Ela achou que fosse você. É, sim, Doug. O fato é que ela... também achou que eu fosse você. O quê? Ei, não somos perfeitos. É, não somos. Eu não posso acreditar. Deixo vocês sozinhos por um dia, e destroem totalmente a minha vida. Não destruímos a sua vida, seu esperto. Foi você. E quer saber? Nós tentamos salvá-la para você e estávamos indo muito bem. Só tivemos um dia muito mal. Muito mal mesmo. Nós tentamos, Doug, tentamos. Foi um pesadelo, não dava para pará-la. Foi incrível, é como se ela não conseguisse se satisfazer. Ela tocou meu pipi, Steve. Mas eu não entendo. Já brigamos antes. Por que ela foi embora? Não arruma as coisas, é. O quê? Sempre disse que arruma as coisas e não arruma. Não arruma as coisas. A Laura disse isso. Talvez. Você falou com a Laura antes dela sair? Talvez. Eu não me lembro. Tome, isso vai refrescar a sua memória. Onde cabe tudo isso? Falou, vamos, diga, ela falou alguma coisa, diga. Ela falou muito comigo. Estava com medo e estava chorando. Meu Deus. Ela chorou, ela... ela chorou por quê? Porque... não arruma as coisas? Tem medo. Nossa. Está com medo. Ei! Eu vou lhe comprar um presente por isso. Ah, uma serra elétrica? Ou um livro, alguma coisa bem legal. Eu prometo, prometo. Ei, Doug, veja. Estou cuspindo nas moscas. O que houve? Preciso da ajuda de vocês. O que está fazendo? Estou ajeitando a minha vida. Vem, vamos, vamos. Que tecido horrível. Estava na hora. Pega o outro lado do plástico. Bom dia, Vic. Doug, disse para estar aqui às 8h30. Eu queria que você olhasse o seu relógio. 9h15. Mas o que acontece que essa coisa me deixa doido? Tudo bem, venha. Ouça, eu só quero dizer que eu sinto muito por ter falado com você daquele jeito e ainda acho que você é o melhor homem do cimento neste ofício. Mesmo? Não, mas eu tenho que terminar isso e não havia ninguém disponível. Bem, posso aceitar isso. Você tem o pessoal? É. Oi, Vic. Oi, Vic. Certo. Ao trabalho. É pra já. Puxa. Certo. Ouviram? Fiz uns sanduíches deliciosos, se quiser comer. Ah, ótimo. Atum com maionese e curry. Oh, gosto disso. Gosto muito. Eu sei. Por isso eu fiz. Posso perguntar uma coisa? Claro. Naquela noite, quando... quando estava com Laura... Ei, Doug, eu vou te dizer uma coisa. Quando essa mulher quer alguma coisa, Doug, ninguém a para. Ela é forte, ela faz exercícios... Tá bem! Eu não quero, eu não quero, eu não quero saber dos detalhes, eu não quero saber de detalhe nenhum, não quero assim, saber... Assim, não, eu sei. É só que eu... É... Você acha... Acha que ela gostou mais de você do que de mim? Claro que não, Doug. Em primeiro lugar, Doug, você sou eu. Eu sou você. Doug, você entende? É. É verdade. É claro, não? Sou eu, você também e eu sou você. É, é certo. Quer dizer... Eu sei que ela ama você, Doug. Acho... que eu não estava com ela, eu creio. Bem, é que... mesmo quando eu estava... eu não estava. Sabe? Lembra quando me disse sobre tempo de qualidade com a Laura e as crianças? Sim. Acredite. É tudo tempo de qualidade. É... com certeza. Muito bem, não esqueçam de escovar os dentes, certo? Ah! E também não esqueçam os livros, as jaquetas. O vovô vai levá-los e eu vou pegá-los. Ótimo, me deem um beijo aqui. Pai! Pai! Venha para nos levar para casa. Como estão? Por que vocês não entram e deixam conversar com o papai? Vão ver o papai depois. Tchau, papai. Até mais. Certo. Venham. Pra dentro. Vamos, pra dentro. Como foi o deserto? Foi ótimo. Era o que eu precisava. É, porque eu li no jornal e estava, o quê? 45 graus, mais ou menos, não é? É, estava quente. Certo, Laura. Este é o acordo. Vou pedir para que volte para casa, certo? Mas não vou suplicar. Não espere por isso. Se disser que sim, ótimo. Mas não vou ficar aí na frente de todos os vizinhos suplicando. Não espere que faça isso. Se vier para casa, que bom. Se não quiser, tudo bem. Doug, eu acho que ainda... Por favor, Laura, por favor, eu suplico. Que isso, levante-se. Por que não falou comigo? Ele tem uma chance, foi tão malvado. Esse não era eu. Esse é o problema, está agindo como lunático ultimamente. Ouça, eu estava um pouco confuso sobre quem eu era, só isso, certo? Eu fiquei muito confuso mesmo, amor. Ouça, aconteceu com você. Bem, você quer ser uma mãe, mas também quer trabalhar. Quer ser totalmente independente, mas quer que cuidem de você um pouquinho, certo? Sim. É confuso, não é? É. Por favor, venha para casa por um minuto, só para ver uma coisa. Doc, eu não... Vamos, só um minuto. Tá bom. Perfeito. Bonito, não é? A parede se foi? Sim. Exatamente como tinha sonhado. Deus! Que bom que você gostou. Como você conseguiu? Bem, eu chamei alguns dos rapazes para me ajudar aqui, sabe? Chamei uns caras para trabalhar e conseguimos. Quando você se propõe alguma coisa, pode fazer. Eu acho que é um milagre. Está bom, não é? Eu disse que terminaria. Eu só... Bem, eu precisava de tempo para fazê-lo. Ah, sabe o que eu estou pensando? Em começar o meu próprio negócio no ramo. O que você acha? Sabe, desse jeito eu posso fazer o meu horário no meu próprio ritmo. Eu não quero fazer nada grande, sabe? Eu quero começar com, bem... pequenos serviços... Casas de pássaros, cercas e coisas assim. Seria bom. Nossa. Eu te amo tanto, Laura. Quero dizer... Te amo muito mesmo. Seja o que for que faça, seja o que for que precise, enquanto estivermos no mesmo barco, certo? Estaremos bem, não acha? Acho sim. É, eu também. Tchau, até mais. Tchau. Então... Onde estão indo? Onde a estrada nos levar, Doug? Eu não sei, pensávamos em ir para a Flórida. É. Parando em Las Vegas, é claro. É, e vamos comer um golfinho. Ei, Lenny. Você não vai comer um golfinho, você vai fazer carinho nele. Ah, é mesmo, vamos fazer carinho nele, fazer carinho no golfinho. É. Vão ficar bem? É. É, vamos ficar bem. vamos ficar ótimos, Doug. Não se preocupe com a gente. E você? Vai ficar bem? É. Eu vou ficar bem. Puxa. Mas eu vou dizer uma coisa. Vocês são três caras bonitões. Oh, Doug. Obrigado. Quando está certo, está certo. É, eu acho. E, cara, a gente se vê. Tchau, Doug. A gente se vê, Steve. Tiranossauro brigasse com um tanque, quem acha que ganharia, hein? Eu não sei, querido, eu não. Mãe? Sabe quando você tem certeza que ama alguém? Quando? Quando? Quando todos lembram uma pessoa. Querido tanque. Lembranças da ensolarada Miami. Bem, eu estou feliz em dizer que já estamos abertos faz 6 meses e os negócios estão ótimos. Três caras de lugar algum. O Dois está tão feliz porque nesse trabalho ele conhece tantas pessoas novas todo dia. E você sabe como ele é agradável quando ele quer ser. Quanto a mim, estou cozinhando a toda e me divertindo. As pizzas vendem como água. Parece nunca haver suficiente do meu pepperoni. Doug, você ficaria tão orgulhoso do 4. Está trabalhando em 2 serviços e está indo muito bem. De manhã ele entrega jornais e o resto do dia entrega as pizzas para nós. Ei, pizza! Puxa.